12:57. Cultura informa. Após o Senado aprovar o projeto que dá desconto nas dívidas de estados e municípios com a União, o prefeito Fernando Haddad estima que a dívida de São Paulo com o governo federal seja zerada em 2030. Em entrevista nesta quinta-feira, Haddad disse que a dívida estimada hoje em 57 bilhões de reais vai cair gradualmente a cada ano. Com a mudança aprovada no Congresso, o saldo devedor passará a ser corrigido pela variação do IPCA, o índice oficial da inflação, mais 4% ao ano, ou pela taxa básica de juros definida pelo Banco Central. O menor índice de correção é que será escolhido. O nível do sistema Cantareira voltou a cair pelo segundo dia consecutivo após um dia de estabilização. A Sabesp registrou o índice de 11,7% nesta manhã, 0,1 ponto percentual a menos do que o registrado ontem. Os números da companhia mostram que a escassez das chuvas já é menos crítica. Nos primeiros 5 dias de novembro, já choveu mais do que durante todo o mês de outubro. No entanto, a economia de água ainda é essencial para a recuperação do manancial. As operações para destruir as últimas instalações de produção de armas químicas na Síria começarão este mês e serão concluídas em 2015. Foi o que informou hoje um alto funcionário do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Após um ataque com gás em agosto de 2013, nos arredores de Damasco, ato que foi denunciado por grande parte da comunidade internacional, o governo sírio aceitou desmantelar o arsenal químico. A ONU disse que, no total, serão destruídas 13 unidades. Outras informações em uma hora aqui na Cultura FM. Cultura informou. Pianíssimo. Um programa de Gilberto Tinetti. Solos, conjuntos, séries. Repertório para piano, de segunda a sexta, às 14h, com reapresentação às 14h. Pianíssimo. Aqui, na Cultura FM. Neste domingo, Clássicos da TV Cultura traz um documentário sobre a vida e carreira de um dos maiores regentes da atualidade. Um retrato de Mères et Chansons, a música é a linguagem do coração e da alma. Neste domingo, ao meio-dia, na TV Cultura. No Super 8 desta semana, a Berlim dos anos 80. A música de Asas do Desejo, filme de Wim Wenders. A gente se encontra no Super 8 deste sábado a partir das 8h, aqui na Cultura FM. Ari Barroso, interpretado pelo próprio Ari Barroso. Este é o tema de Um Pouquinho de Brasil desta semana. Um Pouquinho de Brasil. Ari Barroso, suas músicas, suas histórias. Um programa de Omar Jubran, todo sábado à 1h, na Cultura FM. Fim de tarde, com o maestro Júlio Medalha. De segunda a sexta, sempre às 17h, aqui na Cultura FM. Vozes. Gravações selecionadas do canto coral por Naomi Munakata. Vozes. Toda quinta às 22h, com reapresentação no domingo às 8h. Rádio Cultura FM, 103,3. Exclusivamente o melhor. Cultura FM apresenta Seleção do Ouvinte. Apresentação, Alfredo Alves. Olá, iniciamos o Seleção do Ouvinte de hoje atendendo ao pedido de Vinícius Flores da Silva. Dmitri Shostakovich, Concerto para Piano número 2 em Fá Maior, Opus 102. Os movimentos são Allegro, Andante e Allegro. Solista Cristina Ortiz. Royal Philharmonic Orchestra, sob direção de Vladimir Ashkenazy. Ouvimos de Dmitri Shostakovich o concerto para piano número 2 em Fá Maior, opus 102. A solista Cristina Ortiz foi acompanhada pela Royal Philharmonic Orchestra, sob regência de Vladimir Ashkenazy. A pedido do ouvinte Antônio Carlos Tosi, vamos ouvir de Ludwig van Beethoven o quarteto de cordas número 8 em Mi menor, opus 59, número 2. Movimentos Allegro, Molto Adagio, Allegretto e Finale Presto. Leitura do quarteto Alban Berg. Thank you. De Beethoven, ouvimos o Quarteto de Cordas número 8 em Mi menor, opus 59, na leitura do Quarteto Albanberg. Seleção do ouvinte tem gravação e montagem de Anderson Sonsini e apoio de produção de Sara Cravieri. Para fazer seu pedido, entre em contato com a central de relacionamento pelo telefone 2182-3222 ou pelo site culturafm.com.br. Até o próximo programa. Cultura FM apresentou Seleção do Ouvinte. Apresentação, Alfredo Alves. Uma hora e 57 minutos. Cultura Informa. Olá, boa tarde. O secretário executivo do Ministério de Minas e Energia disse hoje que a informação de que o risco de faltar energia no país em 2015 chegou a 5%, o máximo tolerado pelo governo, não significa nada. De acordo com Márcio Zimmermann, não há chance de racionamento de eletricidade no ano que vem. Ele afirmou que só será possível calcular o real risco de apagão no país ao fim da época de chuvas mais intensas, que começa em novembro e termina em abril do ano que vem. O estado de São Paulo foi o que mais perdeu participação no Produto Interno Bruto da indústria brasileira entre 2001 e 2011. De acordo com um estudo divulgado hoje pela Confederação Nacional do Setor, apesar de ainda responder pela maior parte da produção, 31,3%, São Paulo recuou para 7,7 pontos percentuais no peso total. Em seguida aparece o Rio Grande do Sul, com queda de 1,2 ponto percentual. O Vaticano elaborou um manual com regras de gestão financeira interna que entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2015. O objetivo do documento é elaborar balanços coerentes e transparentes. O texto foi aprovado tanto pelo Conselho para a Economia Local como pelo Papa Francisco e respeita as normas internacionais de gestão financeira. Mais notícias em uma hora. Outras informações desta quinta-feira também às 18h no De Volta para Casa. Cultura informou. Sábado, 21h. Espirais. As novas tendências da música clássica. Espirais. Sábado, 21h. Aqui, pela Cultura FM. Quem gosta de cidade, gosta de cultura, gosta de metrópolis. Não perca, hoje, 21h, na TV Cultura. Exclusivamente o melhor.